62, escuro, ponta de esteira da 190, pronto. 6251, está autorizado a linha de decolada 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. Sobre a linha de decolada 10, Rostanero 6251. A 251 decolou aos 3, perdão, aos 47, chame controle em 120.8, bom dia. 128, obrigado, bom domingo. Salvador, bom dia, Ulsaner, 6251, decolada no perfil da Leda, da Euleda. Bom dia, 6251, subou 360, pro de Leda. Obrigado, pro de Leda. Kenengão 10.2 para o Kenengão. Autorizado o Web 57 no 7 e o Kenengão no 0 no 4, chofer táxi. 14, autorizado, 7.7. Mudando a rota, o 240 é inferior, então a rota que a gente tem aqui seria uma aerovia superior, ok? Então eu vou checar com o Recife. Então, para Confins, nível de voo 240 pela Upper Zulu 16. Decola na cabeceira 10 com curva à direita, subida da EU Leda Bridge, o transponder é 5424, controle em 120.8, conteja. Chame para o acionamento no portão 4. Obrigado. De nada. Taxi 5707 com 138-0340 com fins alternos. 138, 3 horas e 43 e com fins, está livre à direita. Chame no ponto de espera para a decolagem Web 5707. Chame aí, 5707. Iniciado a alinhar e decolada 1-0, vento é de 1-2-0 graus, 8 nós. Viu, decolagem 1-0, 5-7-7 vai. Afirmativo, livre de decolagem, 120 com 8 nós. Web 5717 decolou ao 04, chame o controle em 120 decimal 8, tem um bom voo e um bom dia. O 498 livre posicionamento, chama para o táxi. Web 5898, não escuta? Escuta. Ok, o centro acabou de me informar aqui uma nova rota para o senhor, no espaço aéreo inferior. O senhor voaria na nossa saída aqui da El Leda, após direto para a posição Dádina, que é Delta Alpha, Delta November Alpha, após direto para a posição Oplut, Oscar, Papá, Lima, Uniforme Tango, e aí o senhor entraria na Upper, perdão, na Whisky 45, voando com Brasília para Belo Horizonte, confins, ok? Então, da El Leda, após da Dádina, após Oplut, e após a aerovia Whisky 45, com Brasília até confins. É isso, correto, então confirmando o livre puxa, chame para o táxi. E o altímetro 1014. 651, sequenciamento, mantenha aproveitador. Webjet 5717, chame Recife 125 decimal 1, Alterne 133 decimal 2. 251 3380, nada, bom dia, sucesso no teste. Web 5898, solicita o retorno para a posição, o senhor achar melhor, para uma panha de envolver aqui, tá? Ok, eu vou apenas coordenar com a Fraero, se retorna mesmo para o 4, o senhor tem uma previsão de quanto tempo demoraria? 5 minutos, 5898. 8 aqui, então autorizado a reingressar aí no portão 4. Chame para novo pushback. Bom dia, Gol no 995, identifique e desça para 2.000 pés. Chegada bomba e ajuste altímetro no 014. Até 2.000 pés, você chega bomba, Gol 995.